Gramofone, o podcast de música da revista cultural Diversos Afins. Olá, este é o Gramofone, o podcast de música da revista Diversos Afins, no seu episódio 5. Eu sou Rogério Coutinho e junto com Fabrício Brandão vamos relembrar a breve e intensa carreira de Cássia Eller, cuja partida precoce completa 20 anos nesse ano de 2021. Antes de falar de Cássia, eu lembro que o caderno Gramofone da revista Diversos Afins, que deu nome a esse podcast, foi indicado ao prêmio Dinamite de Música Independente na categoria Melhor Revista, Fanzine, Site, Blog ou Coluna. A escolha por votação no site dinamite.com.br/prêmio/dinamite. Até o dia 30 de maio de 2021. Acesse o site e vote em Gramofone. Então começa agora o quinto episódio do podcast Gramofone. Bom, nesse quinto episódio do podcast Gramofone, a gente vai falar de uma das artistas mais importantes aí dos últimos 30 anos da música brasileira, que é a nossa querida Cássia Eller. Ô Fabrício, qual é o impacto que a arte de Cássia Eller teve com você, particularmente? Olá, Rogério. Olá, nossos queridos ouvintes também. Um grande prazer estar aqui de volta em mais um episódio e dessa vez com uma personagem da música brasileira muito potente, né? É, Rogério, para pensar e responder a sua pergunta, o impacto de Cássia é um impacto justamente que vem dessa potência, né, vocal, essa potência de expressão, uma certa dose de irreverência, mais um certo desafio ao status quo, né, à caretice, né. Eu acho que Cássia, além de ter toda a preciosidade musical de performance, né, de ser uma outra pessoa no palco, que não aquela pessoa tímida, né, para quem é da intimidade dela, para quem era, enfim, sempre relatava, e como ela sempre se definia também, mas que, no entanto, se transformava no palco. Eu acho que o impacto maior de Cássia para mim é essa vivência dessa atitude que quebra barreiras, que rompe com a caretice, que sai do lugar comum, que sensibiliza pela música, pela potência da interpretação. Eu acho que Cássia, para mim, traz isso, assim, uma memória afetiva muito forte quando eu lembro de tudo. Mas é isso, assim, uma atitude rock and roll, uma atitude MPB, uma atitude plural. É curioso que falar de Cássia, assim, parece que são duas pessoas diferentes, né? Que ter a Cássia no palco, tinha aquele vulcão, aquela explosão toda, né? De puro rock and roll, mas também pura música brasileira, também tudo junto, tudo misturado. E ela fora dos palcos era extremamente tímida, né? Não gostava de dar entrevista, era redia e tudo mais. Então, ela tinha esses dois lados, né? A Cássia Eller, ela é natural do Rio de Janeiro, né? E na infância dela chegou a morar em vários lugares do Brasil. Morou em Belém, morou em Belo Horizonte. E até com os 18 anos a família dela muda para Brasília. E é lá em Brasília que ela vai começar a carreira artística dela, né? A carreira musical dela. E ela, no início, ela começou na época que o Oswaldo Montenegro montava musicais. Então ela começou lá no canto, né, no coro, né, de um desses musicais. Isso foi o pontapé inicial, assim, nos palcos, né? Ainda em Brasília, ela chegou a participar de ópera, né, de coro de ópera. E também chegava a cantar na noite, né, da capital. E só que chegou um momento que Brasília começou a ficar pequena para ela. Então ela, buscando ali uma inserção aí no mercado fonográfico da época, né? No final dos 80, começo dos 90, ela muda para São Paulo, no primeiro momento, depois ela vai para o Rio de Janeiro, né? E ela manda para a gravadora Polygram, que é a atual Universal Music, ela manda uma fita demo com a música Por Enquanto, da Legião Urbana, né? Que é de autoria do Renato Russo. E só ela voz e violão, tal, que ela já, enfim, cantava da noite, e ela nem tinha muita expectativa em relação a essa música. Ela colocou na fita porque era uma música que fazia parte do repertório dela, mas que acabou chamando muita atenção lá dos executivos da gravadora, e ela acabou registrando essa música no primeiro disco, né? No final dos anos 80, a gente tem um movimento no mercado fonográfico brasileiro que foi o lançamento do primeiro disco da Marisa Monte, né? Um disco chamado MM, né? Que ele, de certa forma, ele abre as portas do mercado, ele inaugura uma certa tendência ali, para essas cantoras mais ecléticas, assim, que elas fazem um amálgama mesmo de... Elas, quer dizer, elas trazem a música brasileira, elas cantam samba e cantam do cancioneiro popular brasileiro, mas também com uma boa dose de pop, de rock. Não é meramente uma MPB mais clássica, mas é uma música brasileira mais antenada com tendências de fora e com esse filtro brasileiro também, né? Sobre essa fase inicial da Cássia Eller, ainda em Brasília, a gente tem um depoimento aqui da escritora e jornalista Débora Dornelas, que ela é autora do romance Por Cima do Mar, que inclusive já foi entrevistada na revista Diversos Afins, né, na Leva 130, uma entrevista feita pelo Sérgio Tavares. Então depois vale a pena dar uma conferida nessa entrevista lá na revista Diversos Afins. E a gente vai colocar um trecho desse depoimento que ela fala desse período inicial, dessa vivência inicial lá com a Cássia ainda nos tempos de Brasília. É, falar da Cássia para mim é sempre uma alegria, né? É, a Cássia é daquelas pessoas que a gente conhece e a gente não esquece nunca e feliz de quem conviveu com ela, sabe? Porque é uma pessoa muito especial. Diferente de todo mundo que eu já conheci na minha vida. Nunca encontrei ninguém como a Cássia Eller. É, muito especial mesmo. E a gente teve um relacionamento que durou muito tempo. Eu conheci a Cássia em 84. E convivi com ela mais ou menos, com menos ou mais intensidade, até o fim da vida dela, né? É, depois que ela saiu de Brasília, foi morar no Rio, ela foi morar primeiro em São Paulo, na minha casa, com a Eugênia, e depois ela foi pro Rio em 90. E em 89 ela foi morar em São Paulo, na minha casa, depois em 90 ela foi pro Rio. E aí a gente foi convivendo conforme quando se encontrava, né? Mas o episódio mais marcante da minha história com a Cássia foi bem no começo, assim. Eu conheci a Cássia em 84. Em 87, teve um festival aqui em Brasília que chamava Festival Latino-Americano de Arte e Cultura. E teve vários shows e tal. E outros eventos culturais que havia. Teve um evento específico que chamou minha atenção. Chamou minha atenção de uma maneira tão forte que eu usei, inclusive, no meu romance, porque a Cássia está no romance. Eu trouxe a memória dela para como se fosse uma memória da minha protagonista, que não tem nada a ver comigo, mas que eu quis usar porque a Cássia foi uma figura, uma artista muito emblemática aqui de Brasília, né? Bom, então Cássia, já no Rio de Janeiro, né, ela grava o seu primeiro disco, né? O disco chama Cássia Eller, um disco de 1990. Os dois primeiros discos dela são de uma sonoridade, assim, um pouco mais crua, no sentido assim, de se ter mais abertura para músicas mais, para compositores mais experimentais, né? Como por exemplo Tamara Assunção, o Arrigo Barnabé, o grupo Premeditando Breck, claro, sem deixar as influências dela, né? Que, como já foi falado aqui, é uma canção Por Enquanto, do Renato Russo, Legião Urbana, versão de Beatles também, enfim, é um apanhado geral, mas uma sonoridade bastante, até mais agressiva, eu diria, né? Não só a sonoridade, mas o vocal de Cássia também, ele é mais, não é tão polido, assim, né? Digo isso no bom sentido da coisa, não sei, um vocal mais selvagem, talvez. E essa tendência também, ela vai estar no segundo disco da Cássia, que chama O Marginal, disco de 92, que ela vai gravar a música de Beto Guedes, né? Jimi Hendrix, Luiz Melodia. Aí, novamente, também Tamara Assunção, Arrigo Barnabé, uma canção mais lado B da Rita Lee. Então, esses dois discos, né? Então, eles têm essa característica assim, mais, talvez um pouco mais underground, né? Do que viria a ser a carreira da Cássia mais pra frente, né? Tanto o disco de 90 quanto o disco de 92, o Marginal, ambos os discos eles têm um baixo do Tavinho Fialho. O Tavinho acabou sendo o pai do filho da Cássia, né? Que é o Francisco, né? Que também chamado de Chicão, e ele hoje tem uma carreira, né, de musical com o nome Chico Chico, né? Ela já tinha um relacionamento lá com a esposa dela, com a Maria Eugênia, mas era um relacionamento relativamente aberto. Provavelmente ela tinha esse desejo de ser mãe e acabou acontecendo com esse baixista, com esse músico, um colega dela, acabou falecendo uma semana antes do Chico nascer, né? Então o Tocassi e a Eugênia acabam criando o Chico, né? O nascimento dele acaba transformando a Cássia, né, como artista também. Porque acho que no primeiro momento, essa selvageria inicial dela acaba diminuindo um pouco, né? Depois do nascimento do Chico. Ela, de certa forma, transforma isso no próximo trabalho dela, né? Que é o disco de 94. A gente vai chamar aqui agora um áudio da colaboradora do Diversos Afins, a Larissa Mendes, que ela escreve no caderno Gramofone, que inclusive deu origem ao nome desse podcast, né? Que ela vai falar um pouco desse álbum de 94, também chamado Cássia Eller. Bom, meu primeiro contato com o som da Cássia Eller foi provavelmente através da MTV. Eu sou daquela geração MTV, adolescente, no final dos anos 90. E provavelmente foi através de Malandragem, que tem uma história muito interessante, né? Que era uma música feita, composta pelo Cazuza e pelo Frejá, para Ângela Rorô. Ela não gostou da música, ela ficou engavetada por anos. E aí a Cássia cantou. E eu acho que foi até a mãe do Cazuza, a Luciana Araújo, que diz em algum momento que se Cazuza tivesse nascido menina, ele seria Cássia Eller. Então eu acho que já mostra um pouco do tamanho, né? Da potência dessa mulher. Bom, Fabrício, o álbum de 94 da Cássia, qual foi a importância desse álbum assim, na carreira da Cássia e também qual foi o impacto dele no mundo pop brasileiro da época? Olha, esse álbum 94, ele tem assim uma força, né, uma representatividade, porque ele traz uma mescla muito forte assim, de compositores que representavam bem o cancioneiro, né? Desde uma atitude mais pop, né? Como você tem ali a coisa do Partners, que é uma música do Paulo Ricardo e Schiavon, né? Passando por Malandragem, né? Que é essa música emblemática de Cazuza e Frejá, né? Tem a ST, né? Que é a música do Brown, do Arnaldo, né? Aliás, do Brown, do Nando Reis e da Marisa Monte. Isso, Brown, Nando e Marisa, né? E Marisa. Foi um presente pra Cássia, né? Isso. Primeiro de Julho de Renato também, que depois viria a ser regravada no acústico, né? E você tem assim, você tem tanto essa atitude pop, rock, e você viaja também em Ataúfo Alves, ali na cadência do samba, né? Isso vai mostrando assim de Cássia uma atitude de mergulho nessas raízes, né? Do flerte com o samba, que tá de alguma forma presente na obra dela, assim, de forma bastante representativa. Aí você tem Lanterna dos Afogados, a Coronel Antônio Bento, né, que foi muito imortalizada pelo Tim Maia, né? Tem Raul Seixas também, com Metrolinha 743, o Socorro do Arnaldo e da Alice Ruiz, né? A recorrência a Renato Russo, Música Urbana 2, e de forma muito contemplativa, Pétala do Djavan, e dentre outras canções, assim. Então, quando a gente percebe aí essa mescla entre MPB, rock, pop e o samba, né? O samba de uma figura clássica como um compositor como Ataúfo Alves, né? Então a gente tem aí o vigor de um caldeirão cultural brasileiro, né? E assim, esse disco teve esse impacto de uma dosagem muito bem colocada pela artista, né? A escolha do repertório, né? E o resultado final que impacta, né, por todas essas escolhas, assim. Então, foi um disco que teve uma repercussão interessante no período. E para quem gosta da obra de Cássia, revisitá-lo dá a impressão, a sensação de que é um disco que não desbota. É um disco que tem uma marca no tempo, assim. E a carro-chefe desse disco é Malandragem. Essa condição emblemática, do qual até a própria Larissa fala, né, sobre essa coisa de uma música que primeiramente foi tentada para a Ângela Rorô, mas que no entanto foi recusada pela Ângela e deu no que deu. Eu já falo que achei essa música uma merda, né? Tem 6/3/4, garotinho, não sei o que. É. Achei isso uma merda. Isso é ela falando pro Cazuza, né? Isso. E, enfim, foi daquele jeito dela, né, da Ângela. Exatamente. Outra coisa interessante da gente falar também é que essas reflexões todas, assim, um verdadeiro percurso na trajetória da Cássia, tá no documentário Cássia Eller, né, do Paulo Henrique Fontenelle, né, que é um documentário ali de 2015, e que vai fazer um apanhado assim, muito bacana, muito interessante sobre a carreira, momentos importantes, né, imagens emblemáticas, né, bastidores, entrevistas com pessoas relevantes na vida de Cássia, como a própria Débora Dornelas, né, que está conosco nesse episódio. Enfim, pessoas que, figuras que estavam muito próximas da Cássia e ajudam ali, no contexto do roteiro do documentário, a construir uma narrativa que pontua os aspectos principais, assim, dessa Cássia, quem é essa Cássia, né? E nada melhor do que essas pessoas próximas, as pessoas tanto do mundo musical quanto do cenário familiar, para construírem assim, de forma mais fidedigna possível essa grande e especial narrativa que foi a trajetória de Cássia, né? Foi um grande trabalho aí do Fontenelle, né? Realmente vale muito a pena procurar por esse documentário, porque é um excelente trabalho assim, no documental, e para quem conhece a carreira da Cássia, lógico, vai se emocionar de ver aquilo, e para quem não conhece é uma ótima introdução também. Depois desse disco de 94, então a Cássia ela vai lançar um disco ao vivo, né? Cássia Eller ao vivo, 96. Ele é um formato assim, já de certa forma já é um pré-acústico, né? Porque ele é feito só com três violões, né? Então ele recupera alguma coisa desse repertório inicial da Cássia, tem algumas gravações inéditas, né? Depois ele vai ser seguido por um disco chamado Veneno Antimonotonia, que é um disco que ela vai homenagear o Cazuza, né? Que ela já tinha gravado Canção Malandragem. Nos dois primeiros discos também já tinha algumas músicas de autoria do Cazuza. E nesse ela vai mergulhar assim, nesse universo do Cazuza e tudo mais, que foi uma grande influência para ela e todo mundo que viveu os anos 80 ali, acho que realmente tem o Cazuza como um grande expoente daquela época, né? Pra Cássia não foi diferente, né? Esse disco vai gerar também um disco ao vivo chamado Veneno Vivo, né? Também já com banda e tudo mais, já num outro contexto, né? Diferente do disco de 96, que era totalmente acústico, né? Esse disco é mais próximo, assim, do quer dizer, um registro mesmo, né? Do som que a Cássia fazia na época, né? A gente vai colocar mais uma vez aqui a Larissa Mendes, que ela vai falar do disco seguinte, que é o disco Com Você Meu Mundo Ficaria Completo, o disco de 99. Mais um álbum que me pegou assim mesmo foi o Com Você Meu Mundo Ficaria Completo, que marca aí a grande parceria da Cássia com o Nando Reis, né, que produziu o disco, e traz uma nova Cássia ali, né? Começar pela capa, Cássia toda sensual, de camiseta e calcinha, com cabelão, foto do gringo Cardia. E as composições mesmo, né, que já vão para uma pegada mais pop, e o próprio repertório que tem, não, acho que era um disco que não tinha como dar errado. Se você for ver os compositores, né, que ela acaba visitando ali, Tamara Assunção, Marisa Monte, Arnaldo Antunes, Carlinhos Brown, Gil, Caetano, várias composições do Nando Reis. Então acho que não tinha como dar errado um disco daquele, né? Fabrício, esse disco Com Você, Meu Mundo Ficaria Completo, foi um disco bastante importante na carreira da Cássia, não foi? Ah, sem dúvida, sem dúvida. É um disco bastante especial, assim. A gente pode ver pelo próprio documentário do Fontenelle que foi uma virada de mesa, né, na carreira de Cássia, né, porque o disco deu uma revigorada na carreira dela e, ao mesmo tempo, consolida, né, uma parceria muito especial, assim, uma presença muito forte na vida de Cássia, ali, sobretudo nos últimos anos de vida dela e de carreira, enfim, que foi a presença do Nando Reis, né? O disco é dirigido por Nando e tem a co-direção do Luiz Brasil, né? O Segundo Sol, né, que é a música talvez a mais emblemática do disco também, né? Tá marcante na presença das pessoas. A própria Meu Mundo Ficaria Completo também, é outra canção muito, muito forte também. Tem em Pedra Gigante a participação da mãe, a mãe da própria Cássia, cantando junto com ela, que foi uma das imagens mais bonitas, assim, sonoramente falando, né? Porque a arte musical tem essa propriedade, né, de sugerir imagens a quem tá ouvindo, né? Então esse Pedra Gigante tem essa coisa muito bacana também. Esse disco, com todo o cuidado visual, né, de capa, de tudo, mostra toda uma estética assim, mais, digamos, mais doce da própria Cássia, com aquele furor da personalidade dela, né? Ela até mesmo fala isso no documentário, né? Que é como se esse disco fosse um contraponto, aquietasse um pouco aquela pegada que ela tem, mas que não desnatura Cássia, tem força de Cássia. A força de Cássia ali. Isso também foi uma influência do Chicão, né? Do filho dela, né? Que o Chicão chegou pra ela uma vez e falou: mãe, você não canta, você grita, né? Quem canta é a Marisa Monte. E aí, assim, ela já tinha ouvido essas críticas antes, né? Mas não dava muita bola então. Mas aí, a partir do momento que o Chicão fala, aí ela dá um peso maior. Né? É, aquilo que você assinalou antes, assim, uma das coisas que a gente percebe, e isso o documentário do Fontenelle também traz, é que a ideia da maternidade para ela representou um outro lugar, né? De novas responsabilidades, de pensar que tem um outro ser ali que, para quem ela poderia olhar, né, cuidar. E também essa questão de mudança de algumas perspectivas, né? De trazer uma certa quietude e responsabilidade, não que ela não tivesse responsabilidade, mas ela mesma confessa que é uma responsabilidade de não ser somente ela, por ela ou pela companheira, enfim, mas de ter um ser ali como o Chicão, né, como é chamado, e que assume um papel de renovação na vida dela, né? Se não me engano, o próprio Chicão tem um papel importante de influenciar na escolha de algumas coisas da carreira dela, que, por exemplo, a participação dela no Rock in Rio, né, que praticamente pagou para participar, né, mas aquilo era muito caro para ela, assim, era muito importante para a carreira dela e, sobretudo, porque o próprio Chicão desejava que ela cantasse a música do Nirvana, né, e aquilo ficou uma imagem emblemática, assim, a participação deles ali, dela com a banda no Rock in Rio foi um negócio espetacular, assim. Inclusive o próprio Dave Grohl, né, o baterista do Nirvana, que estava lá no Rock in Rio, estava se apresentando com o Foo Fighters, acho que a namorada dele, enfim, alguém: olha, liga a televisão agora, tá tocando aí a música do Nirvana e tal. E ele teria dito que, né, ficou até melhor com a Cássia do que com o próprio Nirvana, né? Sobre esse disco de 99, tem duas curiosidades aqui, né? Uma que ele, a princípio, ele seria, era para ser um disco, assim, Cássia cantando o Nando, né, cantando as composições do Nando Reis. Mas, enfim, como eu já tinha feito o disco em homenagem ao Cazuza, então o próprio Nando falou: não, você grava algumas canções minhas, mas também grava de outros compositores, né? Então ficou um disco mais eclético, assim, tem coisas de Caetano, de Marisa, do Gil, Carlinhos Brown, né? Então tem esse repertório mais eclético, né, do que originalmente seria, né? E outra curiosidade também é em relação ao projeto gráfico do disco, a capa, né? A capa e o clipe do canção Segundo Sol, que na época a Cássia chegou pra tirar as fotos e tal, só que ela tava com uma roupa bem vagabunda, bem, né, aquele jeito espojado dela, e já tava careca também, tava com moicano, enfim. E na época o Gringo Cardia, que era o designer, né, o responsável pelo projeto gráfico, e aí falou: não, tira a roupa da Cássia. Aí pegou a camiseta que tava com o iluminador, Swam, JCC e tal. Essa camiseta não era da Cássia, era do iluminador da equipe, né? E colocou uma peruca na Cássia e tal. Então aí ficou aquela imagem, assim, digamos, mais, né, como o Fabrício ressaltou, aquela imagem mais adocicada, assim, menos punk, né? Sem deixar de ser iconoclasta, digamos assim, mas mostrando uma doçura, assim, que também era a própria da Cássia, né? Tinha também esse lado mais agressivo, assim, visualmente, né? Mas também tinha um lado muito doce também. Esse disco de 99, ele é seguido, então, pelo disco de 2001, que é o Acústica MTV, que aí realmente vai ser, em vez de ser um mero, Enfim, uma mera gravação de hits, né? Ele tem, quer dizer, embora tenha alguns hits também, tem algumas canções ST, Malandragem, né? Segundo Sol, mas vai mostrar coisas assim de samba também, de Partido Alto do Chico Buarque também, a canção do Riachão, Vamos Morar com o Diabo, que na gravação, inclusive, ela não acertava a letra de jeito nenhum, aí teve que repetir várias e várias vezes, até conseguir acertar a letra, que é uma letra quilométrica, né? Enfim, ela vai ter a participação do próprio Nando, inclusive, né? Na canção Relicário, que foi um grande sucesso. Participação também do X, né? Do rapper X, Nação Zumbi também. Ele largava uma canção da Nação Zumbi, Quando a Maré Encher. De certa forma, na época, claro, não foi pensado pra isso, mas ele, de certa forma, ele é um disco que promove um certo desfecho mesmo na carreira dela. Então tem essa canção também de Edith Piaf, Non, Jean-Henri Gatrian, que foi uma sugestão do Nando, né? Então ele retrata bem essa coisa eclética que Cássia, ao longo da carreira da Cássia, né? Do rock, do pop, até a chanson francesa, até o samba, até o Partido Alto, o maracatu da Nação Zumbi. Então é um disco que vai coroar essa carreira, né? Fabrício, foi mais ou menos nessa época que você assistiu um show de Cássia, não foi? Isso, foi na verdade o meu primeiro e único show de Cássia, né? E assim, e me lembro que foi tipo, se não me engano, 2 semanas antes da morte dela. E foi um show muito impactante, porque as pessoas, a gente já vinha curtindo o disco de cabo a rabo, né? Tanto pela própria MTV, pela exibição na MTV, como ouvindo o CD, né? Os clipes e tal, com recortes do show. O show, como a própria Cássia confessou, ela desejava muito ser convidada pela MTV para fazer o show, né? O acústico tem esses formatos assim, mais elaborados, mais trabalhados, com a decoração específica. E assim, foi muito especial assim, pensar nisso, assim, o show, de ver aquela potência próxima, né? A banda muito boa ali, Cássia com todo aquele vigor, toda aquela vida no palco. E depois foi muito impactante, algumas semanas, alguns dias depois, saber pelo noticiário da morte dela. Enfim, aquilo foi muito estranho, a sensação da perda dela foi muito estranha também, que, né, as circunstâncias foram muito, muito tristes e tal, e repentinas, assim. Mas, assim, dizer que foi um impacto, foi uma emoção, assim, ter visto de perto e saber que é um disco que meio que foi um resumo da carreira dela, né? Poderíamos pensar o acústico como uma espécie de despedida, não intencional, né? Acabou sendo o último trabalho dela, assim, em vida. Mas se a gente pensar a canção da Piaf, é aquela coisa de não se arrepender, né? De nada. Então essa escolha é um olhar para o retrospecto da carreira, né? Parece, curiosamente, colocada ali, como você mesmo falou, pelo Nando, mas olhar para trás e ver que as coisas foram feitas da forma como tinham que ser feitas e que não há arrependimentos, ou seja, não há pesos, não há culpas, né? Isso eu acho muito bacana. Inclusive, no final desse ano, né, no final de 2001, a Cássia acabou falecendo, né, em circunstâncias que eu lembro que na época, a Veja chegou a estampar uma capa lá, drogas, mais uma vítima, e depois foi, o laudo deu que, na verdade, não foi uso de drogas, mas sim foi uma questão cardíaca, um problema cardíaco. Eu lembro na época de assistir pela televisão e ver o Nando Reis absolutamente destruído, devastado, assim, pelo falecimento dela, assim. Eu lembro dessa expressão de dor, né, do Nando, assim, que foi mostrado pela televisão, né? E realmente foi uma coisa muito... foi um choque para todos nós, né? Todo mundo que gostava da Cássia, que acompanhava a carreira dela, assim, né? Foi uma sensação muito, muito ruim mesmo. Logo depois do falecimento da Cássia, e aí ocorreu uma disputa jurídica, né, entre a Maria Eugênia, que é a companheira da Cássia, e o pai de Cássia, pela guarda do Chicão. E na época, assim, foi um ineditismo na justiça brasileira, né? Acabou criando uma jurisprudência para casos como esse, né? Que pela primeira vez uma companheira, né? um parceiro do mesmo sexo ganhou a guarda de uma criança, né? De um filho, né? Que foi até então isso nunca tinha acontecido na justiça brasileira. Então acabou sendo um marco, assim, em termos jurídicos. Abriu precedentes, né? Exatamente, criou essa jurisprudência que até então não existia, né? Então daí... E Cássia, assim, essa questão jurídica, lógico, né, foi um detalhe perto da vida de Cássia, né? Porque foi uma vida que realmente, como você falou, né? De desafiar o status quo e ter... Principalmente na questão da comportamental, na questão da sexualidade, né? Mostrar... Fugir um pouco daquele estereótipo, né? Da cantora sapatona, não sei o quê. Que ao mesmo tempo que Cássia tinha a sexualidade dela, né? Mas ao mesmo tempo ela se permitiu também ser... Ter elementos também femininos também, né? Então essas coisas coexistindo, né, ao mesmo tempo na figura da Cássia, né? Posteriormente, né? Então depois do falecimento dela, veio o disco derradeiro de Cássia, foi o disco póstumo, né, chamado 10 de dezembro, que foi produzido também pelo Nando Reis, né? Foi uma grande homenagem que o Nando fez, né? Inclusive o nome e o título, 10 de dezembro, ele se refere à data de aniversário da cantora, né? Seria, ele foi lançado exatamente no dia que Cássia completaria 40 anos, isso em 2002. E tem algumas sobras de estúdio, né, de todos os discos anteriores, né, coisas que Cássia gravou só ela no violão e depois foi adicionado, né, no disco. Então é um fecho mesmo, né, da carreira da Cássia, que foi uma grande homenagem que o Nando Reis fez para ela. A gente vai colocar mais um áudio aqui da Débora Dornelas, que ela fala um pouco também desse sentimento, da vivência que ela teve com a Cássia. Quem é de Brasília, da minha geração, ou uma geração mais nova que a minha, ou até um pouco mais velha que a minha, todo mundo conheceu a Cássia aqui, né? Então, o episódio que me marcou foi ter visto a Cássia cantando num show. Eu já tinha visto ela duas vezes no palco, cantando com outras pessoas, dividindo o palco com outros cantores. Mas nesse dia, era ela sozinha e a banda, e eu fiquei muito impressionada com ela. Ela cantou um repertório de Tamara Assunção e Arrigo Barnabé. Era um escândalo. Eu me arrepiava tanto que eu pensei que aquilo não... Que eu estava num outro lugar, numa outra dimensão, como se ela tivesse me levado numa outra dimensão. Eu fiquei muito, muito impactada com aquilo. Tanto que eu já trabalhava com produção na época. Eu fui atrás dela quase imediatamente depois. Acabamos gravando uma fita demo e depois eu levei o material dela para São Paulo em 88. Depois, em 89, ela foi morar em São Paulo, lá em casa, né? Mas esse dia, no Gran Circular, que é uma espécie de circo voador que não existe mais, foi demolido, fizeram o Museu da República lá no mesmo local, é inesquecível. As performances da Cássia, né? Todas. Essa porque foi a primeira que eu, de fato, vi ela cantando sozinha, com o repertório que ela gostava. E muitas outras, da gente se arrepiar, isso é muito marcante. Ver a Cássia no palco é muito marcante, era muito marcante ao vivo, né? Mas tem muitas outras coisas, é porque esse realmente foi um que me ficou muito marcado para mim, assim, sabe? Como minha amiga aqui, no contexto aqui de Brasília, eu trabalhei muitos anos com música aqui, trabalhei com muitos artistas aqui em Brasília, né? Quando eu comecei a trabalhar com Cássia, eu fiquei muito focada só em trabalhar com ela. Depois fui para São Paulo, fui trabalhar com uma outra banda e tal. Mas eu não tinha um contato tão estreito com ela como eu fui ter depois que ela se mudou pro Rio. Porque em 92 eu fui pro Rio, fiquei hospedada na casa dela, namorei o Rode, que trabalhava com ela na época. Então a gente se aproximou mais e sempre ficamos muito próximas, ela, Eugênia, né? Todo mundo. Memórias afetivas todas que você pensar. Conviver com a Cássia era uma festa. Era uma festa. É uma pessoa alegre, é uma pessoa engraçada, diferente, muito talentosa. Eu nunca vi nada parecido na minha vida. Cara, eu só posso dizer isso, uma alegria, uma honra, um privilégio. Nem sei que nome dá a essa vida que eu tive com Cássia, de tantos anos de convivência, sabe? Quando eu penso na Cássia, depois que ela faleceu, eu fiquei muito tempo, anos mesmo. Até hoje dói escutar, sabe? Ela cantando no rádio, num disco. E eu fiquei muito tempo sem conseguir escutar. Tocava na rádio, eu mudava de emissora. Agora eu já consigo ouvir. De uns anos pra cá eu já consigo ouvir. Mas sempre com muita saudade. Foi uma pessoa muito importante pra mim. Sobre todos os pontos de vista artístico, pessoal, afetivo, de riqueza de ser humano, sabe? Então, eu acho, primeiro, para mim, a Cássia é um fenômeno da música brasileira. Foi um fenômeno da cultura brasiliense, para quem foi criado aqui. E foi uma pessoa que entrou na minha vida para me mostrar um monte de coisas. Inclusive, a relativizar uma porção de conceitos babacas que a gente tem e repensar. A Cássia era uma criança, ela era um moleque, ela era uma menina, ela era uma pessoa completamente diferente de todo mundo, que todos nós aqui já vimos na vida. Ela era muito especial mesmo. E não é um clichê. Eu acho tímida, super bicho do mato, quando tava pessoas que ela não conhecia e aquele furacão no palco, né? E na intimidade, uma pessoa totalmente desapegada de ego, sabe? Muito diferente e brincalhona e alegre. Me aplicou um monte de som bom. Me aplicou o som do Living Color, foi a primeira vez que eu escutei, foi com ela. A Nina Simone que me aplicou foi ela. Eu lembro de uma viagem que nós fizemos pro Rio de carro, nós duas, só em julho de 88, no meu Fiat, meu indefectível Fiat 147C, que eu não sei como é que não caiu no meio do caminho, mas a gente foi para dormir em Belo Horizonte, na casa da irmã da Eugênia, depois continuamos pro Rio. E, cara, a gente foi cantando a viagem inteira. Imagina, a Cássia imitando a Alcione, imitando a Betânia. E aí, pedindo pra imitar a Martinha, da Jovem Guarda. E ela cantando, cara, eu cantando Inútil Paisagem, eu escutei ela cantando Inútil Paisagem só pra mim. A gente foi cantando, porque só eu que dirigia e ela cantava pra eu não dormir, né? E ficamos um mês no Rio, hospedados na casa de uma amiga da Cássia, e foi uma viagem super bacana. Fui com ela no Circo Voador ver o show do Arrigo. Eu tenho muita história pra contar da Cássia, não cabe em alguns minutos, sabe? É um acontecimento na minha vida, Cássia Eller, sabe? É um acontecimento. É uma pessoa que eu amo e sinto uma saudade enorme dela, sabe? Gigantesca, assim. Já vai fazer... Ela morreu em 2001, né? Já vai fazer 20 anos, né? No final deste ano faz 20 anos. E pra mim é como se tivesse sido ontem e gente, ela vai estar sempre aqui. Bom, Fabrício, depois dessa retrospectiva toda da carreira da Cássia, assim, quais são as suas considerações a respeito da carreira dela? A Cássia, por tudo isso que a gente viu, né, e eu acho que é bacana as pessoas também poderem assistir, eu recomendo aqui o documentário do Fontenelle, né, e também tem uma biografia que foi escrita pela Ana Cláudia Landi e pelo Eduardo Belo, né, que se chama A História de Cássia Eller, Apenas uma Garotinha, ali lançado pela editora Planeta, que é interessante de sentir aí essa... um pouco do que foi a trajetória da Cássia. Mais do que a gente se apegar aos detalhes biográficos e tudo mais, eu acho que a grande energia que fica das canções do trabalho de Cássia tá nessa expressão musical, né? Nessa rasura à caretice, como eu falei antes, assim, sobre essa coisa de arranhar a caretice. E de um comportamento doce por trás de toda imagem que significasse romper fronteiras, de potência e tudo mais, né? Mas uma pessoa doce e que queria cantar e expressar sua arte, né? Eu acho que tem uma beleza muito grande na arte de Cássia que vai ficar marcada para sempre, para quem, né, tanto conviveu com ela... mesmo à distância, como fã e tudo mais, né? E até para as pessoas das outras gerações que vão poder ter acesso aos discos e às canções, que as canções nunca morrem, né? O artista, ele se eterniza nas canções, né? Isso que é bacana de perceber. Com essa homenagem que a gente faz aqui, nossa humilde homenagem para Cássia Eller, a gente vai encerrando aqui o quinto episódio do podcast Gramofone e a gente se vê, então, no próximo episódio. Você acabou de ouvir Gramofone, o podcast de música da revista cultural Diversos Afins. Acesse nosso site www.diversosafins.com.br.